884, desce até o nível 060, na via chegada amarela. 060, via amarelo, 984. Mantenha a chegada, 1884, número 3. 3197, autorizado o táxi via pátio Índia, ponto para chamar a torre 118.95, o ajuste de altímetro no 0 no 6. Union 083, clear to 4,000 feet, at Simstead 106. Roger. Estabilizando o localizador, IED no Glide 5518. Chama a torre 118.95. 295. Esse é o Trip 5518. Trip 5218, avistado, continua aproximação, reporte no externo baixado travado. Portará externo baixado travado, Trip 5218. Salvador, o Trip 5218 passou externo, baixado travado. Trip 5218, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 109 QNH, 1095. 1095, autorizado pouso na 10, Trip 5218. Aracaju. Juliette Alfa Victor, Salvador Aracaju, copia? Sim, Juliette Alfa Victor, autorizado Salvador Aracaju via Golf 677, nível 170. Realiza o perfil da saída Pucajama após direto Aracaju, decolada pista 17, curvando a sua esquerda. O código é o 5567, o controle 1208. Autorizado Cotejamento correto, confirmando apenas o pátio onde se encontra. Ciente, já teria informações de táxi, POB e autonomia? Gente, só para questão de informação, a autonomia alternativa, eu teria? Afirma sim, senhor. A minha alternativa é Salvador e a minha autonomia é de 4 horas. Grato para acionamento e táxi Torre 198 decimal 612, Juliette Alfa Victor. 198 decimal 95, confirmando 198 decimal 95, Juliette Alfa Victor. Positivo, grato, boa noite. Salvador, muito boa noite, 5218, ingressa Alfa, repórter S da Juliette, inicialmente área remota do Pat 1. Alfa, repórter S da Juliette. Juliette Alfa Victor, prossiga. Juliette Alfa Victor, autorizado o acionamento, repasse para o táxi. Teste 28 para 2000, pés autorizado, LS, ajuste no 0 no meio. 2000, autorizado, no 0 no meio, Guarujá de 6728. Na 3197, decolada aos 10, chame controle na frequência 120 decimal 8. 5218, ingressa Juliette para área remota do Pat 1, atento a sinalizador da Infresa. Autorizado para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no meio. 2016, boa noite, 84. Eu vou, Salvador, irei ser copiar. Romeu Golf, autorizado Salvador IRC, rota direta de Salvador, radial 318, nível 220, realiza o perfil da saída Momo após direto, decola da pista 17 curvando à esquerda, o código é 5560 e controle 1208. Nível 220, controle 1208, código 5560. O triplo Romeo Golf teria condições de decolar da 35? Afirmativo. Dá 17 então, o triplo Romeo Golf. Já teria informações de táxi? Sente então, confirmando o pátio onde se encontra. Sente para acionamento e táxi Torre 1 na noite desse momento, 12, 31, meu gol. 1895, confirmando 1895. 118, decimal 95. A 3197 está fazendo desvios? Negativo, então a 3197 está efetuando da Euleda. Então a 3197 está autorizado, vai direto bridge. Direto bridge, então a 3197. Objeto 6728, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. A torre 1895, 728. 1884, segue como número 2, está seguindo o tráfego 12 horas 10 milhas. Reporte estabilizado no localizador. A gente vai reportar agora na 884. Travado. Web 6728, continua em aproximação, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus com 10 mais. 1, 2, 3, 7. Rapa 083, Veteran 5 Spacing, turning right, heading 2, 30, limite localized. Send this message for Europa 083. Europa 083, turning right heading 230. 230, Javier. Tan 3197, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando no 25, decimal 1. Tomando tempo, obrigado, Tan 3197. Europa 083, to intercept localized course, Tony. Flyheading 150, descend 2000 feet, clear to find IOS, pode ser localized. Heading 150. Heading 150, clear intercept localized. Boa noite, 84, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, graças, boa. Salvador, boa noite, boa noite, 884, baixou e travou pista 10. Boa noite, 84, aguarde pista livre. 884. Papá, Romeu, Juliette, Alfavito, prossiga. Papá, Romeu, Juliette, Alfavito, autorizado táxi, até Papá, reporte para o cruzamento da 17. Papa Romeo, Juliette, Vaqueta. Pode voar em TAP, eu posso saber? Qual o motivo, 2224? Não entendi. Confirme, o senhor solicita voar TAP, está fazendo desvios? Não, não, TAP, só para adiantar. Está autorizado 2224, desça para 2000 pés, reporte avisado no localizador. Gente, vou em TAP para 2000, reportarei no local, reportarei. Juliette Alfa Vita, autorizado, ingresso ao 97, reporte alinhado, pronto. Gol 1884, autorizado, pouso, pista 10, vento 0, 80 graus, 109. Livre, pouso na 10, gol 1884. Confirme, aeronave chamou solo? 5-2 no meio, a possível saída para Aracaju será Pucajamo direto a Aracaju. Porém, não tem o seu plano todavia. O meu gol, Felipe Sonar, reporte para o táxi. Ingresso para a Juliette, né? Sai 2. Ingresso a Juliette para o portão 04. Juliette no 4, vai ser aqui, até 2. Gol 1884 no solo aos 21, livre direita, chame solo na sequência 121, decimal 9. 219, muito grato, boa noite. Azul 4070, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH no 016. Mari 050 com 10016, azul 4070. Boa noite, boa noite. 884, Lebron. 1884, táxi autorizado via Alfa, reportando sua Juliette. Alfa vai reportando sua Juliette. Boa noite, 884. Sim, por isso. Europa 083, confirme landing down and the location. Isso é bem, Madeira. Europa 083, clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 10 knots, QNH 1015. Clear to land. Romeu, Romeu Golf, autorizado táxi até a Papá. Romeu Golf, sente a informação? Informação de táxi, Romeu, Romeu Golf. Zero quatro, Romeu, Romeu Golf. Cliente, Romeu, Romeu Golf. Juliette para o portão 09. Juliette por 9, boa noite, S4. Europa 083, on the ground at 24, turn your right, contact the ground, frequency 121.9. 121.9, leaving Europa 083, correct. Juliette Alpha Vita, autorizada decolagem, pista 17, vento 080 graus, 10 nós. Boa noite, Europa 73, vacation runway to the right. Europa 083, you're clear to taxi to runway Alpha, hold short, taxi to Juliet. Alpha, hold short, Juliet, Europa 73. O meu golfe autorizado, ingresso da 17, reporte alinhado e pronto. Juliette, Alphavito, decolado aos 2.5, chame controle na frequência 120.8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Juliette, Alphavito, decola, 17. Papa Romeu, Juliette, Alphavito, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 170, saída Puka. 170, Puka, Jamo. Juliette Alphavito. Europa 083, you're clear to taxi, to taxiway Juliet to gate number 11. Pay attention to Boeing 737-800 of GO Company parking on gate number 9. Graus, cono 09, Romeu, Romeu Golf. Coloque visão com a pista, o passarelo. 2224, chame torre, 118, decimal 95. 6895, obrigado, boa noite. 08. 08, lá. Boa noite, Papai Romeu, Romeu, Romeu. Papai Romeu, Romeu Golf, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 2 mil pés após prossiga na saída Momo. 4, avistado, continua a aproximação, reporte bate já travado. 7, já, baixou e travou. Aqui vai passar de 500, então já curvando para passar o campo a 2 mil, Romeu Golf. Gente, quando possível, informe sua estimada, sua proa ideal para o destino. 3, 1 no meio, senhora. 1-0-5 livre pouso, passarela. O meu Golf vai cruzar 3 mil pés direto destino. Aqui eu passando 2.500 para 3 mil, vou direto destino, Romeu Golf. Azul 4070 tá fazendo desvios? Negativo, tá fazendo duna, é o azul 4070. Romeu, Romeu Golf, quando possível, informe seu estimado de pouso. 30 da próxima, senhorita. 7. Controle de Salvador, Xenéria 6310, 180, 150, 7, telefone afirmativo. Xenéria 6310, acione identificação, autorizada a chegada à malha e desça para 2 mil pés, que negar no 096, reposto estabilizado no localizador. Portaria, autoriza para o Edidona, para 6310. Autorizado ITAP, 8 na 6310. ITAP 2000, reportador localizado, 6310.